Brasil, só te ver. Caiu uma lágrima. Vou confessar pra você. E tu não sabe por onde. No balão eu te vi passando de longe. Caiu uma lágrima, eu não disse de onde. Eu sei que tu também viu, porque tu não esconde. Então para de brincadeira e vem tumultuar o bonde. Oh, por favor tem dó. Pula essa corda que agora eu vou te dar um nó. Se me deixar só, tudo vira pó. Vai me deixar triste, mais triste que lá menor. Tatuagem no pescoço é um recado, que até a mente corre no embalo. Imagina sem roupa, tamo em estrado. No olhar que te vejo, sem mais devo confessar. Vai ver, cara, passa, finge que eu não tô lá. Mas depois recebo um recadinho no celular. Com um selfie no chuveiro, vejo me refrescar. Mas no fundo eu sei que é pra vir me atiçar. Eu só te ver. Caiu uma lágrima. Vou confessar pra você. Caiu uma lágrima. Eu só te ver. Caiu uma lágrima. Vou confessar pra você. Por onde?